regras pra te amar. Não exijo condições, eu simplesmente me entrego. Sai daqui, esse meu coração não dá ouvidos pra razão. É limitado de emoção. O que eu quero é ter você. Não exijo condições, eu simplesmente me entrego. Sai daqui, esse meu coração não dá ouvidos pra razão. É limitado de emoção. O que eu quero?